na sombra da memória o lamento a sua. Sara, doce Sara, tua vida brilha. 127 anos de amor e de paz. Partiste para o céu, onde o eterno se faz. Ó Deus de nossos pais, ouve este clamor. Na dor e na glória somos teus, ó Senhor. Como Abraão, dá-nos força para amar, na tristeza e na fé, sempre a ti buscar. Abraão se ergue coração a pesar, estrangeiro na terra, busca um lugar, um sepulcro, ó irmãos, para minha amada, onde a vida se finda, mas a fé é guardada. Leva o que é teu, príncipe do nosso peito. Mas Abraão insiste com humildade e amor. Quero pagar o preço para honrar o valor. Assim na cova Sara foi repousar, em Maquela terra que nos faz sonhar. Esta herança eterna de amor e de dor nos ensina a crer no teu grande amor. Ó Deus de nossos pais, ouve este clamor. Na dor e na glória somos teus, ó Senhor. Como Abraão, dá-nos força para amar, na tristeza e na fé.